Salvador, até 3305, pronto para o táxi, para o BD 148, autonomia de 3 horas e 21, alterna Natal. Autorizado até o ponto de espera no 0015 e a torre 186. Táxi até o ponto de espera e a torre 186, até 3305. Salvador, boa noite, gol no 076, ILS, trem checado, pista 1 no 0. 1076, autorizado pouso, 1 no 30 com 612. Livre pouso, pista no 0, gol no 036. 076 aos 25, nessa frequência prossegue Alfa e Juliette, portão 612. Nessa Alfa Juliette 612, na 076. Torre Salvador, boa noite, está 3305, ponto espera da 10, pronto. Então, 3305, autorizado a linha Edecoal 10, 120 com 612. A linha Edecoal 10, está 3305. Aracaju, pronto, cópia? Afirmativa. 190 Aracaju, decolagem da pista 10 esquerda, Pulca, Jamo direto, 198, 5535. Dono dessa via para 2000 pés, Senegal, no 05, reporte estabilizado no localizador. Transição para 3178. 6224. Tamará. Está 3305, iniciando da 10. Sente. Para 2000 pés, 10015 no ajuste, vai reportar estabilizado no localizador, o TAN 3178. Posso aprovar a etapa da presente, o TAN 3178? TAN 3178, autorizado, vai direto em TAP. Afirmativo, prova de TAP, TAN 3178. Controle Salvador, boa noite, está 3305, cruza 2100 pés, na PUC Aracaju. TAN 3305, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 330, sai da PUC. 330 na PUC, TAN 3305. Controle Salvador, T3305, solicita desvio à direita devido a informações na prova 090 por 40 milhas. Livre desvio, T3305. Livre desvio, 3305. Tá, 3305, após desvio, vou ir na proa do Romeu Fox 018. Após desvio, Romeu Fox 018, tá, 3305, graças. Ground Condor 061. Condor, go ahead. Yes, Condor 061, we are at stand 11. And for troubleshooting, we would like to start both engines at the gate if possible, because we need to run up both engines to see if we can go or not. Is that possible? Roger, just a second to set up the engine. Okay, thank you. We need a couple of minutes until the engine starts. 3605, chame centro Recife, frequência 125.45, alternando 126.85. Recife 2545, até 2685, até 3305. Boa noite. Go ahead. Can you start up the engine to check and report you right to our new clearance? Okay, Connor 061, we are clear to start up the engine at the position and confirm we have a new clearance. And Connor 061, please confirm, do we have a new ATC clearance? Affirmative, because the time, it's necessary a new ATC clearance, but if, when you're ready, report it, then I will clear you. Okay, we start up the engine first, and then I call you back for the ATC clearance. Thank you. Com a torre agora, 118.6, muito obrigado, uma boa noite, da 3178. De Salvador, cordial, boa noite, esta da 3178, estabilizada no localizador. Alô, Torre Salvador, está na escuta, da 3178, estabilizada no localizador. Aguarde pista livre, TAM 3178. Afirmativo, aguarde a pista livre, TAM 3178. We're approach point 18, responsible 019 Airy, A332 at International Ground 1. We are proceeding to a Laguinhas for a bomb for arrival, descending flight level 140. Portugal, 09, via bomb for arrival, descending 4,000 feet, clearing to 1015. Bomb for arrival, 4,000 feet, 1015, airport goes 019. TAM 3178, pista livre, 140 com 62, autorizado pouso. Afirmativo, pista livre, autorizado pouso, TAM 3178, passando externo. Salvador, boa noite ao total 9908. Há possibilidade de checar se recebeu o nosso plano com destino a Guarulhos, 320? Afirmativo, total já tem aqui no sistema, 320 Guarulhos, 0040. Positivo, muito obrigado. Quando tiver pronto a cópia, pode chamar o total. Positivo, vamos chamar. 9901. Salvador, Rio 5972. Sim, boa noite, fala galera, guarda cópia. Sete, tá com a Bravo. No sol 42, prossegue Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, tá 3178. O Rio, pronto cópia? Afirmo. Autorizado Galeão 320, permissão 50, decola da 10 direita, da EO Leda Bidev, controle 1 no 9 decimal 8, aciona 5532. Ciente, autorizado 320 pela Aperuísque 50 para o Rio, da EO Leda Bidev, decola da 10 com curva direita, 198 ao controle, 5532 ao transponder, o Rio 5972. Correto, Rio, chama pronto. Chamará. Olá, Salvador, muito bom dia, Gono 074, pronto para a cópia, 240 Galeão. Guarulhos. O Gono 074, confirma a rota que o senhor apresentou. Coral, Golfo 677, Maricá, Golfo 678. Gente, vou verificar, tem uma outra rota aqui, e a rota superior. Agora só está para a sua autorização. Ok, navegação no nível 240, ok? Salvador é o Rio 5972, pushback e acionamento. Autorizado, Rio, chame táxi. Chamada para o táxi, 5972. Ou no 074, cópia. Obrigado. Autorizado Guarulhos 240, decolagem da pista 10 direita, da EO Leda Ilhéus, em Ilhéus intercepta a Golfo 677 e prossegue conforme a rota do pano. Controle 198 e aciona 5525. 074, autorizado Guarulhos 240, decolada 10, curva esquerda da EO, da EO Leda, Leda Ilhéus, intercepta a Golfo 677. Controle 198, transponder 5525. Confirmando curva direita da EL e de Deus. Roda 10, curva direita da EL. Chame pronto no 064. Portugal 019, descendo 2000 feet, Kennedy 105, clear to final IOS, report established on localize. Thank you, ma'am. Repeat 2000 feet, we'll call established on the island, report to 019. Squap Gate 1, Portugal, São Amé. Viva, Chanel, Chamtag. Vamos lá, tá.